No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. E aí, passou o carnaval, então vamos começar o ano, né? Mas parece que Jorge e Matheus começaram meio com o pé esquerdo, né? A notícia tá fervendo e o clima entre eles parece que tá bem pesado. Tudo começou em setembro, num show realizado em Nova York, nos Estados Unidos, quando logo após o show, o Jorge fez questão de seguir viagem sozinho no seu jato particular, deixando o Matheus para trás sem grandes explicações. A dupla dizem estava se excedendo, fumando e bebendo em lugares proibidos pela legislação americana. E os seus produtores, claro, chamaram a atenção deles, né? Não sei se foi exatamente isso, mas o clima entre a dupla parece não andar bom. A dupla não comentou sobre o assunto e no carnaval saiu no domingo pelas ruas de Salvador com o bloco Pirraça, com direito a muita música sertaneja e arrastando uma multidão com o trio elétrico, né? Mas as pessoas próximas revelam que o relacionamento entre os cantores está ruim, sim. Algumas pessoas apostam que o fim da dupla pode ser anunciado logo após o lançamento do DVD gravado em Londres no ano passado. Eu não sei se vocês sabem, mas Matheus já está em estúdio produzindo um CD solo, que ele prefere chamar de Projeto Especial. De qualquer modo, onde a fumaça fogo e nos últimos 4 meses os boatos da separação da dupla estão circulando por aí. O Twitter oficial da dupla tratou como mentirosas as informações e publicou que Jorge e Matheus continuam parceiros como sempre foram. Entre janeiro e fevereiro, os cantores, empresários e familiares estiveram todos juntos em férias em Orlando. Vai entender. Mas a chateação da dupla não para por aí. Jorge também estaria magoado com a ingratidão do cantor Gustavo Lima, que foi apadrinhado pela dupla no início de sua carreira. Totalmente diferente do que é hoje, né, bombadão, o então franzino e ainda desconhecido Gustavo apareceu em shows e eventos puxados pelos padrinhos Jorge e Matheus, até estourar com a música balada, né, o tal do tchê-tchê-tchê-tchê. Segundo pessoas próximas da dupla, o cantor Jorge teria divertido nos bastidores para que Gustavo Lima maneirasse na bebida e no cigarro. Olha só que ironia. Segundo testemunhas, o que Jorge ouviu foi um "cuide da sua carreira que eu cuido da minha". A partir daí, a relação azedou de vez. O Gustavo Lima aproveitou a primeira oportunidade que teve e se abraçou no novo padrinho, o cantor Zezé de Camargo, que não economiza elogios para o seu novo pupilo. E pode ter provocado o desabafo de Jorge em julho do ano passado, quando ele disse que o mercado sertanejo estava podre. Ai, ai, ai, tomara que tudo isso não passe de uma estratégia para lançamento do DVD. Bem, como sempre, eu quero convidar você para assistir a nossa TV online. Você escolhe o que quer assistir. Entre os clipes, entrevistas, shows, baladas, tem show do Carlos Pitt, um dia com a banda Danúbio Azul aqui em São Paulo, muito mais. Vai lá no www.tvcp1.com. E as novidades da carreira do Carlos Pitt você confere no www.carlospitt.com. Bora lá, boa semana, pessoal, beijão e até a próxima. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô galera, aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa e esse é o meu mais novo sucesso. Em meu peito sinto tudo fora de lugar. Eu só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo. Silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não devo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tentam me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo. Como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não devo, não posso. esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Vamos assim que a moda é bonita. Vem, que esse orgulho não vai dar em nada. O que passou é página virada. Melhor pensar que nada aconteceu. Não, pra que eu vou viver na solidão? Não posso enganar meu coração. Eu penso em você o tempo inteiro. Vem, quem ama não consegue estar sozinho. Eu vivo te buscando em meu caminho, porque já desisti de te esquecer. Só lembro com carinho. Pra que buscar a rosa no espinho, se há coisas tão bonitas pra lembrar? Não, viver mentindo não é a solução. Inútil procurar outra emoção. Você é uma paixão mal resolvida. Vem, prefiro confessar sem vaidade. No fundo estou morrendo de saudade. Você nem pode imaginar. Não, não deixe quem te ama esperando. Ficaram tantas coisas nos ligando. Só quero ver você voltar pra mim. Quem mais precisa desse amor? Sofreu, fui eu. Por isso mesmo é que eu te digo, não tem sentido eu ser você. Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu. Quem sente falta de você sou eu. Eu te quero ao meu lado, é o que pede o meu coração. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pite, Brasil e Portugal ligados aqui.

adoro o seu jeito de beijar e quando me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar bem alto que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se gosta tanto, faz bem pro coração. A gente, Carlos Pitty. Chá comigo, banda magia. Bora cantar então assim, ó. Adoro o teu jeito de beijar e quando me chama de amor. O nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente se ama tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração. Saudade. Matando saudade. Eu não sei por que estou aqui. Há uma chuva de incerteza sobre mim. Eu não sei se dou meu coração, se me entrego de uma vez nessa paixão. Eu te vejo, mas não sinto seu toque. Não me beija, por mais que eu te provoque. Claro como o céu no despertar, lindo como o azul do seu olhar, forte como no amanhecer. Eu estou aqui pra amar você. Eu nasci pra amar você. Eu não sei por que estou aqui. Basta ver o seu olhar desistir. Eu não sei por que insisto assim. Tá na cara, você não nasceu pra mim. Eu te amo sem ter nada de volta. Sou um anjo guardando a sua porta. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitty. Enviando sucesso. E hoje aqui no nosso programa, no programa Carlos Pitty, tô recebendo essa moçada aqui, ó. Os caras são brutos demais. Fiquei sabendo que um é corintiano, outro também é corintiano. E vocês têm que falar que são corintianos, senão vocês já sabem o problema que vai dar. Jorge Henrique e Cristiano, tudo bem? Querido, vocês sabem por que eu falei do Corinthians, né? É, não vamos arrumar confusão. Não vamos arrumar confusão, com certeza. Prazerzaço estar com você aqui. A gente é muito aguardado essa oportunidade, a gente está muito feliz, muito esperançoso, porque a gente sabe que o seu programa é um programa que passa aí, como você mesmo diz, do Oiapoque ao Chuí. É verdade. Não é verdade? Do Oiapoque ao Chuí está todo mundo ligadinho aqui. Está com vocês gente, nessa aí, show de bola, obrigado. E aí, Cristiano, beleza, meu filho? Beleza, é uma satisfação estar aqui com você. Né? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Bom, vocês são nascidos aonde? É, eu sou de Marília. Marília. Marília. Você sabe que tem um amigo meu, compositor lá em Marília, que é o André Morales. Gente boa demais. Alô, André Morales, um abraço pra você. Marília tem muita gente boa, tem muito japonês, né? Tem muito japonês. É. Mas eu sou aquele marilhense, né? Não muito, né? Porque eu só nasci em Marília. E aí te mandaram embora. Me expulsaram de lá, fui pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Aí fiquei um tempasso lá, conheci esse cara maravilhoso, formamos a dupla, não é isso? Hoje estamos em São Paulo. Ah, legal. E você de onde? Eu sou de Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão Preto. É, encontrei esse amigão aqui, né? Que agora já não é amigo mais, é irmão. É irmão. É irmão agora. Não deu nem tempo de brigar ainda, não. Não deu. Não. Dois vagabundos cantando juntos, só podia andar nisso. Quanto tempo vocês estão na estrada aí juntos? Ah, quase. São 6 anos, né? Seis anos de estrada. Seis anos. Estrada. Tempinho já, né? Tempinho, mas é que aí tem aquela história, né? Ele tem 14 anos de noite. Uhum. Eu já acompanho há muito tempo também, mas a dupla junta há 6 anos. Mas vocês vieram de duplas diferentes ou se encontraram mesmo pela primeira vez? Não. Ele já teve outros parceiros, eu também já tive outros parceiros, mas quis o destino, quis um homem lá de cima, nosso pai maravilhoso, que a gente acabasse se encontrando, né? E deu certo. E deu muito certo, graças a Deus. Com certeza. O que vocês vão começar a mostrar aqui cantando ao vivo pra gente? Vamos mostrar uma das nossas músicas que trabalha, na realidade são duas. Uhum. Vamos mostrar uma música que tá tocando em todo o Brasil. Foi uma brincadeira que a gente fez e acabou dando certo, aquela brincadeira. Não, alguns caras se reuniram pra fazer uma festa. Aí um deu R$1.000, o outro deu R$1.000. Eu brinquei juntando o meu com o mil do seu, com o mil do outro, aí o pessoal assustou. Me deixa de fora dessa festa e solta a voz, moçada! Jorge Henrique e Cristiano! Juntando o meu com o meu do seu, com o meu do outro, a nossa festa vai ser boa até demais. Sou feliz no meio da mulherada, muita cerveja gelada e eu tô querendo é mais. Juntando o meu com o meu do seu, com o meu do outro, a nossa festa vai ser boa até demais. Eu sou feliz no meio da mulherada, muita cerveja gelada e eu tô querendo é mais. Juntando o meu com o meu do seu, com o meu do outro, Rapaz, isso é bom demais, né? Quem se deu bem foi vocês, né? É. Cerveja gelada. É. Mulherada bonita. Que vai que não é que na vida? E mais humilde do outro lá, como é que é? Ave Maria. Você estava falando do Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto é um lugar que o pessoal gosta de ir no sertanejo. Né? É um celeiro muito bom, viu? Muito, verdade. Muita gente boa. Eu disse muito, de vários gêneros, né? Não só na música sertaneja. Eu acho que em todo o Brasil, né, cara? A gente é muito rico. É verdade. Outro dia a gente fechou lá no norte do país e a gente viu tanta gente boa por lá. Poxa, graças a Deus. Como tem no sul. É uma terra também, no sul, nossa. É um celeiro, né, Didi? Minas Gerais. Goiás nem se fala, então, né? Não, você sabe que o sertanejo está se expandindo, né? Cada vez mais, assim. É. Já ganhou o Brasil, com certeza, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, hoje já aderiu também ao sertanejo. Com certeza. Então é muito bom, muito bacana pra gente que tá aí no meio, né? Com certeza. Com a música sertaneja. Né? É, você sabe que até eu recebi uma ligação hoje do Rio de Janeiro, de um pessoal de uma rádio que estava fazendo uma matéria sobre as duplas sertanejas, né? E procuraram a gente porque passaram pelo nosso programa. Que legal, que bacana. Para nós, que bacana. Quer dizer, acabamos sendo referência para encontrar os artistas também. Com certeza. Espero que o pessoal ligue para nós, para a gente, para a minha produção, para o nosso contato, para contratar eles. E a gente leva uns, deixa eu ver, uns 90%, tá bom? Tá bom demais, tá bom. Vamos lá. Legal. Meu, mas é isso. Bom, eu sei que tem gente também importante aí que tá. Importante não. Gente de gabarito, de competência que tá na produção do trabalho de vocês, que a gente vai falar daqui a pouco, né, do produtor, que também. Que, tá, que você tava. Vocês estão felizes com essa conquista, né? Claro. E que a gente não vai falar agora, a gente vai fazer que nem a novela. Deixa aqui no último capítulo. Nos próximos capítulos. É, né, amanhã acontece. Daqui a pouco a gente vai falar dele, que já produziu. Eu acho que a maior fase da música sertaneja do Brasil passou na mão dele. Com certeza. Se bem que sertanejo hoje tá. Tá num momento bacana, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? Então, super, tá bacana pra gente, né? Bom, vou pedir uma música aqui pra vocês cantarem pra mim. Eu já sei que faz parte desse novo CD. E vocês estavam me falando que vocês... Aproveitando também o timbre de voz do Cristiano, já que a música foi gravada nesse formato, né? Certo. Então vamos fazer ela aqui. E é do César. É, então. Poderia do César Augusto. Vamos lá. Manda aí, qualquer. Sinônimos. Nunca sente medo de contar os seus segredos. paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é segredos traz o coração de uma mulher. Como se a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar, o amor é feito de paixões e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Essa novidade do trabalho de vocês, que está tendo junto na produção, que é o grande César Augusto. É, foi uma bênção de Deus para a gente, porque na realidade o César já era um conhecido novo, né? Mas quando eu tive essa oportunidade de estar com ele e falar, César, dá uma olhadinha no nosso trabalho. Ele foi muito sincero, ele disse assim, falou, Jorge, é o seguinte, uma coisa é eu ser teu amigo, outra coisa é eu colocar o meu nome no teu trabalho. É verdade. Né? E a gente vai ter que saber separar isso aí. E quando ele viu o trabalho, ele falou, Jorge, eu quero fazer isso. Eu quero porque eu adorei. E pra gente foi emocionante gravar um CD no Mosh. Tivemos um início dos trabalhos lá no CMD Studio com um grande maestro, Cezinha Nascimento, que deu uma também, um gênio da música, né? Um grande maestro. Aí o César Augusto viu esse trabalho nosso com o Cezinha e falou, olha, vamos fazer isso aí, quer dizer, ele produziu o nosso CD, mixou e masterizou isso no Mosh. Então pra gente hoje ter o grande César Augusto, né, oficialmente como nosso produtor, poxa, não tenho nem palavras pra dizer qual o tamanho da nossa emoção, da nossa felicidade, né? E também de agradecer a ele, né, essa oportunidade, né? Porque ele só, hoje eu brinco com ele, falo, pô, nós estamos sujando o seu currículo, tá? Eu sou do Zezé Luciano, Eduardo Costa, Leonardo, nosso. Então eu brinco com ele sobre isso aí. Mas só a tarimba que ele já tem, já vai dar um peso muito grande para o trabalho de vocês. E o conhecimento que vocês vão adquirir também? Sempre aprendendo. Eu acho que nessa estrada nossa é constantemente aprendendo, né? Só aprendendo. Vocês estão levando o show de vocês? Estou sabendo que vocês estão viajando para todos os lugares, né? Levando o trabalho de vocês. Agora é o seguinte, para quem está acompanhando, quero que você olhe ali para aquela câmera ali. Vamos lá. E fala o contato de vocês, o telefone, site, e-mail, Twitter, Facebook, tudo. Para quem quiser levar o show de vocês. Nosso site, www.jorgehenriquecristiano.com.br. Nosso contato, 11-9852-4668 e 11-5311-1435. Falar com Clóvis Cunha, ok? Posso fazer só uma vez? Você viu, Cristiano, que tava passando aqui o telefone para quem? Tá? Vamos ligar, gente! E agradecer de coração a um cara maravilhoso que nos dá todo o apoio, nosso amigo Aldo, lá da Churrascaria Novinho de Prata. Ô, oh, Aldo, um abraço! Melhor churrascaria aqui de São Paulo, ele tá sempre comendo por lá. Obrigado, Aldo, pela folha. E ele não convidou nós para ir lá ainda, né? Tem que chamar nós aqui, a equipe da produção, do programa. Você já são nossos convidados. Bora, vamos lá um dia, vamos lá. Vamos lá? Seu Aldo. Mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar, Cristiano? Isso aí. Estamos com um show maravilhoso, um show bastante eclético. Modéstia à parte, um show muito dançante, do que começo ao fim, né? Só alegria, muito obrigado pelo espírito, por esse apoio. Parabéns. Eu quero agradecer a você pela, por estar aqui comigo. Pela sua produção, pela galera maravilhosa aí. Você realmente é show de bola. Obrigado de coração. Eu que agradeço a participação de vocês aqui no programa Carlos Pitt. Volte sempre, um abraço ao Clóvis que está aí com vocês, um abraço a vocês, que Deus abençoe. Obrigado, muito sucesso. Obrigado. E sucesso na carreira de vocês aí. Amém. Sejam sempre bem-vindos aqui, tá bom? Fechando e cantando, o que vocês cantam pra fechar aqui? Pedacinho da Bem Amor? Bem Amor, vamos lá. Bora! Vamos lá! Hoje eu acordei de manhã, uma vontade imensa de te ver. Sabe, eu gosto de você, mas você não entende, eu nem sei porquê. Fico flutuando como adolescente, meio de repente, quero te encontrar. Te espero com flores na porta da frente, nosso bate-horário no mesmo lugar. Eu já fiz downloads no meu coração, instalei um antivírus na minha paixão. Quando abro minha tela só vejo você me chamando, bem amor. Invadiu de vez minha memória, alterou o futuro da minha história. Apenas sonho, só vejo você me chamando, bem amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, me chamando. De te ver, sabe, eu gosto de você, mas você não entende, eu nem sei porquê. Fico flutuando como adolescente, meio de repente, quero te encontrar. Te espero com flores na porta da frente, nosso bate-horário no mesmo lugar. Eu já fiz downloads no meu coração, instalei um antivírus na minha paixão. Quando abro minha tela só vejo você me chamando, vem amor. Invadiu de vez minha memória, alterou o futuro da minha história. Até em meu sonho só vejo você me chamando. É 10. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla o William Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rastapé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Legal, aqui na sua rádio tem o programa Carlos Pitt, um abraço pra você, tudo de bom, hein? Bom demais! Ó, não esquece de acessar o meu site carlospitt.com, no carlospitt.com, no site você tem a música nova pra download lá, né? Tem os links também pras redes sociais, tudo no meu site. E tem uma novidade, no site carlospitt.com tem o vídeo da nossa tour, Carlos Pitt, 10 anos de carreira, do nosso show, que você pode levar aí pra sua cidade, né? Pode! Liga pra gente, leva o show do Carlos Pitt aí na sua cidade, no evento de sua, da sua cidade, aniversário da cidade, rodeios, como também da sua casa de show. É só ligar pra gente. 0 operadora 11 2021 7131. 2021 7131 011 São Paulo. Você pode acessar o site carlospitt.com e lá tem no site o nosso vídeo tour, né? Tour da nossa, dos 10 anos de carreira, tá bom? Bora, gente, não para, mais música, mais sucesso pra você, Carlos Pitt, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou perto onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente, ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre. Quem te mandou, perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Oi, gente, tô chegando aqui no programa Carlos Pitt e tô trazendo novidade, viu? Hoje eu vou lançar a nova música de trabalho da dupla Lipe e Lucas. O Lipe tem 20 anos, é cantor e compositor. É nascido e criado em Campinas, uma cidade do interior de São Paulo. E com apenas 10 anos de idade, começou a tocar violão e logo começou a cantar profissionalmente em eventos municipais e grandes apresentações artísticas de grande plateia, viu? E o Lucas tem 19 anos, cantor e compositor também. Ele foi nascido e criado no interior do Mato Grosso, divisa com Goiás. e com apenas 14 anos de idade começou a cantar. É dona de uma voz grave e muito forte, gente. E o Lucas, em uma viagem para visitar o seu pai, conheceu o Lipe. E assim formou a dupla Lipe e Lucas. E eles têm como ídolos Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Jorge e Matheus, João Neto e Frederico, entre outros, né? Mas é a paixão pelo som da viola, a grande força e o privilégio de levar adiante a cultura sertaneja. Eu vou lançar agora a nova música de trabalho dos meninos, que é muito bonita, viu, gente? Com vocês, Lipe e Lucas, e agora? Lançamento! Inventando desculpas pro meu coração. Fico enfrentando essa solidão. Saí da rotina de te amar. Não estou te culpando por me deixar. Nem tô te pedindo pra você voltar. Só quero entender por que foi embora. Eu não carrego a culpa por te perder, porque minha parte eu soube fazer. Mas quem não entendeu foi meu coração. Sei que agora pra você isso tanto faz, mas te esquecer eu não fui capaz. Eu só tô querendo uma explicação. Abraço, fico aqui sozinho. Ah, e agora? O que faço se perdi você? Que fracasso, vou enlouquecer. E agora? Eu não carrego a culpa por te perder, porque minha parte eu soube fazer. Mas quem não entendeu foi meu coração. Sei que agora pra você isso tanto faz, mas te esquecer eu não fui capaz. Eu só tô querendo uma explicação. Sem o seu abraço, fico aqui sozinho. Ah, e agora? O que faço se perdi você? Que fracasso, vou enlouquecer. Ah, e agora? O que faço sem o seu carinho? Sem o seu abraço, fico aqui sozinho. Perdi você, que fracasso, vou enlouquecer. E agora? E agora? Com Lipe e Lucas. Bom, gente, agora chegou aquele momento de trazer os micos dos artistas, né? E hoje quem vai falar com vocês é a dupla Duduca e Dalvan. Gente, olha o que eles passaram em um show. Escuta aí. Programa do Carlos Pitt. Aqui é o Duduca. E aqui é o Dalvan. Conta uma brincadeirinha. Brincadeirinha séria, chata, né? Mas aconteceu. Estávamos nós para fazer um show, uma multidão muito grande, o segurança de um lado, do outro e tal. E é quando eu estava entrando já no palco, subindo a escada, veio uma moça, segurou no... Eu estava com blazer branco, ela segurou do lado, de um lado, puxou, né? E uma... Como é que eu vou dizer assim, um cara que, é... que não pode falar chiclete? Ele grudou do outro lado e o meu paletó veio parar aqui em cima, abriu, virou uma bandeira dos dois lados, né? Aí eu tive que cantar de camiseta, porque eu estava de camiseta... É... Essa camiseta cavada, né? Legal. Você imagina fazer o show com a camiseta regata. Tive que fazer o show. Isso foi um mico que aconteceu, né? Tá aí, esse foi o mico de Dudu e Dalvan pra vocês. Semana que vem tem mais, hein? Mais lançamentos e mico dos artistas aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Programa Carlos Pitt! Posso ver quanta falta que sentimos de nós em nosso olhar. Posso ouvir até a voz do amor pedindo pra gente voltar. Um grande amor como o nosso só se vive uma vez. Por que ficar insistindo no talvez? Se em nós há o que buscamos, se nos amamos, nos amamos. Eu tentei seguir nova direção, mas todo caminho que eu encontrava a você levava. Percebi, sem você eu não serei plenamente feliz. Um grande amor como o nosso só se vive uma vez. Por que ficar insistindo no talvez? Se em nós há o que buscamos, se nos amamos, nos amamos. Por que ficar insistindo no talvez? Se em nós há o que buscamos, se nos amamos, nos amamos, se nos amamos. Se nos amamos, Mato Grosso e Matias, fechando aqui o programa Carlos Pitt de hoje, hein? Ô, mundão apaixonado, bom demais! Legal, hein? Obrigado a vocês pelo carinho, gente, pela audiência, e por hoje é só, tá? Semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio, tem mais programa Carlos Pitt. Um forte abraço a você, fica com Deus, semana que vem eu volto aqui na sua rádio. Obrigado, gente, até semana que vem, valeu, tchau, tchau! Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.